sou Gabriel Leme de Souza e estamos começando mais um dispositivo sonoro. Ana Paula, por favor, fala um oi aí. Oi, tudo bem? E aí eu queria que você comentasse também a sua formação acadêmica. Certo. Como eu já me apresentei aqui anteriormente no programa, eu sou formada em Direito. Eu tenho pós-graduação em Filosofia do Direito e Direito Público, e sou mestra em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Ah, legal. E tem uma participante nova no programa de hoje, que é a Ana Carolina. Ana Carolina, por favor, eu queria que você se apresentasse da maneira que você achar melhor. E também se você puder comentar um pouco a tua formação acadêmica, pela especificidade do programa. Bom dia a todos que estão vindo. A minha formação acadêmica, eu também sou formada em Direito. Eu tenho pós-graduação também em Filosofia do Direito, tenho mestrado em Filosofia do Direito pela Universidade de Coimbra, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e eu faço o doutorado lá também, na Universidade de Coimbra, e em Filosofia do Direito também. Ah, sim. Você está concluindo já o doutorado? Eu espero finalizar até o fim deste ano ou comecinho do ano que vem. Ah, legal. E assim, o programa de hoje a gente vai acabar debatendo sobre a pesquisa acadêmica científica dentro do campo do direito, né? Aí eu queria começar o debate perguntando para vocês como que vocês descrevem o processo de pesquisa científica dentro da academia? Quem quiser começar, você pode começar, Ana Carolina, se você puder. Então, como que eu descrevo o processo, né, de pesquisa científica? Isso. É assim, eu não sei o que a Ana tem, qual a impressão da Ana, mas assim, a impressão que eu tenho é que a gente hoje está saindo de uma. Porque assim, a pesquisa científica jurídica, ela era muito pensada sobre o viés teórico, né? Então, era praticamente pesquisa bibliográfica. Né? E aí a gente assumia geralmente dois métodos aí que eram descritivo analítico para tratar essa bibliografia. E agora é um movimento que eu tenho percebido assim, é esse movimento de ir à prática, então de fazer pesquisa de campo ou trabalhar com a prática de outros modos, por exemplo, você trabalhar com pistas mesmo, né, que é um campo, mas você, por exemplo, trabalhar com vídeos. Porque a gente tem também a possibilidade de assistir a audiências e então, quer dizer, muita gente trabalhando com os vídeos que estão disponíveis na internet, a gente trabalhando aí com publicações, textos de atores legais. Por exemplo, eu tenho trabalhado hoje com biografias de juízes, diários de juízes, então textos não jurídicos, buscando compreender aspectos jurídicos. Então, assim, a impressão que eu tenho é essa, de que o movimento tem sido não abandonar, né, a teoria, a pesquisa teórica, mas, no fundo, assim, não se satisfazer com essa pesquisa teórica. Então, é ir à prática, buscar aí outros olhares, uma percepção mais realista mesmo, né, do mundo da vida, como aquilo, como o instituto jurídico, por exemplo, ele se configura realmente no mundo da vida, uma teoria, como ela realmente é aplicada, e sentido esse movimento. Você fez a graduação e o mestrado aí em Portugal ou não, né? Não, eu fiz a graduação no Brasil, que na Faculdade de Direito do Sul de Minas. E Sim. aí eu fui fazer o meu mestrado, a pós-graduação e o mestrado foram em Portugal. E você teve a vivência de pesquisar dentro da graduação? Por acaso, não. Olha que coisa curiosa, né? Porque eles estavam criando o programa de iniciação científica. Então, assim, a minha primeira investigação na faculdade foi o TCC. Ah, sim. Primeira, né, são consistente, foi o TCC. E dentro dessa experiência que você teve, você nota uma diferença substancial entre como que se faz pesquisa no Brasil e como ela é feita aí em Portugal? Ah, então, eu. Não, eu não acho que não. Assim, o que eu visto hoje, assim, uma questão interessante é que, por exemplo, hoje aqui na faculdade mesmo, né, de Direito do Sul de Minas, os alunos, eles têm contato com pesquisa desde o terceiro período, se eles quiserem. Então, hoje o acesso à pesquisa, a possibilidade de pesquisar durante a graduação, pelo menos comparando com a minha realidade, né, o que eu vivenciei aí no início de 2000 e tal, aí, né, dos anos 2000 e 2002, era isso. Então, eu acho que o aluno tem mais possibilidade de pesquisa. Eu acho que aqui na faculdade também, né, partindo do horizonte que eu tenho mais contato, né, cotidiano, tem esse incentivo para que o aluno também ele vá à prática. Em Portugal, a minha experiência lá, então, foi mestrado, né, e tem sido doutorado. E, assim, o que eu percebo é realmente ainda, também lá está ocorrendo isso, um movimento de incentivar o aluno a ir à prática. Mas, de modo geral, pelo menos em Coimbra, né, porque falar de Portugal também é muito amplo, mas em Coimbra, eu ainda sinto que a pesquisa ela é muito teórica e não é ruim, né, não é uma característica ruim. Então, assim, que é uma característica ainda, sabe? Eu acho que a pesquisa é muito teórica, eu acho que a gente faz, pelo menos em filosofia do direito, se faz muito teoria do direito e filosofia mesmo do direito, assim, eu sinto que, claro, né, tem referenciais teóricos, assim, absolutamente fantásticos, como meu orientador, que é o Aroso Linhares, mas, de modo geral, eu acho que é uma teoria, então, quer dizer, falo aquilo que já foi dito, né, eu sou, no fundo, um contador de histórias que já foram criadas por outras pessoas, né, então, não é uma coisa ruim, só que eu realmente acho que esse movimento de você propor coisas novas, você sai da teoria, né? Você tem que realmente adentrar no universo da criação para você propor alguma coisa e demanda tempo, né? Sim. Quem é o teu orientador que deu um corte aqui na gravação? Ele chama José Manuel Aroso Linhares. Ah, sim. Ele trabalha mais no campo da filosofia, da interdisciplinaridade entre filosofia e direito, no caso. O Aroso, ele é professor de filosofia do direito. E ele é também advogado, né? Advogado não, na verdade. Ele é formado em direito, né? Ele é um pensador da filosofia do direito. E a Universidade de Coimbra, aí, no caso, é uma das mais antigas que é do curso, principalmente do direito, assim, que a gente conhece, que não é a minha área, mas do que eu já ouvi falar, até alguns célebres brasileiros do passado que chegaram a estudar aí, né? E nesse sentido, ela deve ter uma biblioteca muito extensa, alguma coisa assim, né? Tem. Não, tem sim, você tem toda a razão. É uma das mais antigas da Europa. E eu não sei bem se é a quinta mais antiga, não sei bem, mas é das mais antigas e tem uma muito vasta mesmo, assim, é muito legal, assim, estudar lá, né, qualquer um pode, né, independentemente de você pode fazer pesquisa lá, né, ter acesso ao acervo e é fantástico, você tá lendo, assim, um livro e de repente você vê lá um referencial histórico, você fala assim, ah, nossa, de dar uma lida nesse livro. E geralmente tem. Então é muito legal. Muito legal. Ana Paula, se você puder comentar pra gente, como que você descreveria o processo de pesquisa científica dentro da academia, por favor? Certo. Eu vou falar um pouco sobre o direito, que é onde eu transito. No Brasil, o direito, como a Ana Carolina já colocou, ele veio sempre afeto às demandas ditas empíricas, mas que, na verdade, não tem como norte uma pesquisa empírica mesmo enquanto metodologia. Basta a gente pensar, por exemplo, que os cursos de direito, eles sempre foram voltados e os professores, inclusive dos cursos jurídicos, eles sempre foram escolhidos normalmente pela atuação, né? Assim, era muito raro, por exemplo, antigamente, você ter um professor pesquisador. Normalmente, o professor, ele era juiz, promotor, advogado, sempre conectado com esse, digamos assim, abrindo várias aspas ao mundo empírico da atuação jurídica. E só que qual que é o problema disso, assim, do meu ponto de vista? O direito, por ele não ter esse norte, não reconhecer a sua origem enquanto uma ciência, ele sempre veio produzindo o que a gente chama no direito de dogmática jurídica. E, então, existe uma grande confusão aqui no Brasil entre o que é prática profissional e o que é pesquisa. E isso nos deixou num grande atraso em termos do reconhecimento do direito enquanto uma ciência, né? A Ana falou até da pesquisa teórica, né? Mas, na verdade, o que o pessoal fazia um tempo atrás aqui no Brasil não era exatamente uma pesquisa teórica, né? Por esse método descritivo analítico, era basicamente uma revisão de bibliografia que era feita. Assim, fulano de tal diz isso, ciclano de tal diz aquilo. Na verdade, com um grande teor assim, manualista para produzir isso que a gente chama de dogmática, né? Dogmática, aquilo que, digamos, até cerceia um pouco o pensamento, sendo que ciência é para ser desconstrutiva, é para ser reconstrutiva, ela visa provocar a variação, né? E a gente aqui, dentro desse estilo de pesquisa descritivo analítico, a gente não produz variação, a gente produz redundância. Isso é uma realidade assim, muito recente aqui, de a gente começar a pensar em pesquisa em direito. Eu, por exemplo, não sabia o que era pesquisa em direito até entrar no mestrado. A monografia, a gente, na faculdade que eu estudei, inclusive, a gente não tinha nem curso de metodologia. Você dava de metodologia, não dá, Ana? Ou eu estou confundindo? Eu aula também. Sim. A gente não tinha aula de metodologia. Enfim, a pesquisa, ela sempre de escanteio, né? E o que que acontecia? Na minha graduação, por exemplo, a gente criou vários pareceristas no direito, né? Porque qual que é a diferença? Quando você vai fazer uma pesquisa, você tem um problema de pesquisa e você tem um método. Você não tem uma resposta antes, né? Você tem que investigar aquela resposta. O que o direito vinha produzindo, especialmente em universidades particulares, né? E também até nas públicas também, que é uma coisa, como eu disse, uma mudança muito recente, é parecerista de revisão bibliográfica dos manuais. No direito, como eu falei, é o que a gente chama de dogmática jurídica. Então, a gente vinha produzindo pareceristas, e isso padroniza os comportamentos e até um desestímulo ao pensamento. Então, eu, por exemplo, como eu falei, eu não sabia o que era pesquisa até chegar no mestrado. E lembrando que, assim, os professores normalmente sempre com essa atividade dupla e tal, esse universo da pesquisa aqui no Brasil, ele começou a se abrir para o direito especificamente quando começou a exigir dedicação exclusiva dos professores, especialmente das federais. Porque antes a gente não tinha realmente cientistas dentro do direito. Até era assim, para você ser contratado numa universidade, é muito raro. Era muito raro, por exemplo, igual a Ana, que ela é pesquisadora, né, Ana? Oh. E normalmente, acho que até na Faculdade de Direito Sul de Minas a gente pode analisar isso, os professores de algum tempo atrás eram, na maioria, ou juízes ou promotores, né? Advogados, né? Toda razão. Sempre. A docência era, na verdade, a segunda atividade, né? Sim. Até mesmo se pensar na formação da cidade, como que a gente organiza esses saberes, né? Falando assim de uma maneira um pouco Foucaultiana. Por exemplo, até estava conversando isso com o Gabriel um dia desses, os prédios do direito normalmente são separados, eles são apartados dos demais cursos, né? Porque existia, assim, digamos, um muro que dividia esse saber, e esse saber como um saber, entre aspas, empírico, que precisa desse mundo prático, porque, enfim, direito não é ciência. Isso acaba, como eu falei, acaba produzindo até um desestímulo ao pensamento. E digamos assim, que seria uma hipervalorização desse mundo empírico que tem no direito, que produz redundância e não variação. Pesquisa científica, então, ela é para produzir variação. Até mesmo, por exemplo, a pesquisa teórica, se você adota outros métodos que não o descritivo analítico, métodos mais sofisticados, que dialogam um pouco com outros campos de saberes, até, você alcança muita variação, né? O problema realmente, do meu ponto de vista, é a gente utilizar sempre esse método descritivo analítico. Por exemplo, apesar de eu fazer pesquisa com método empírico também, eu tenho algumas, mas eu tenho uma predileção pela pesquisa teórica. E o que é o método? O método é o caminho. Se você segue um caminho diferente, obviamente você vai chegar em lugares distintos. E tem alguns métodos também que são que a gente chama de prescritivos e descritivos. Eu gosto muito da pesquisa teórica, especialmente no seu viés descritivo, da gente descrever a realidade. E é possível produzir variação com a pesquisa teórica, abrir essas veredas, esses caminhos, se você adotar métodos sérios, né? Se você realmente tiver um problema de pesquisa, se você tiver um método, se você não ficar revisando manuais como sempre foi no direito. Até tem um artigo que eu li uma vez, acho que é o autor Martins Costa. Não é tão antigo assim, ele falava assim, a função do direito, da pesquisa no direito é produzir doutrina. Para mim isso é o fundo do poço, assim, ouvir uma coisa dessas, porque... Tem razão, porque a questão também não é toda de, por exemplo, né, eu até falei, método descritivo analítico, não é o método em si que é ruim, no fundo era, eu acho que é o modo como a gente tratar realmente a pesquisa, como você falou, que era, não era visando ampliar as barreiras do conhecimento científico, era, no fundo, uma revisão bibliográfica e mal feita, assim, né? Não era o estado da arte, né? Era, na verdade, ali, sumia um ou dois referenciais teóricos aleatoriamente, aplicava esses métodos aí, e pronto, né? Se o trabalho tivesse muito bem construído, se você posicionava criticamente sobre ele, e pronto. Então, esse que eu acho que a coisa... pensar, por exemplo, falado, por exemplo, em metodologia com os alunos, assim, desde a definição da pergunta. Então, a pergunta, ela tem que ser uma pergunta, tem que haver uma dúvida razoável sobre um certo assunto. E aí você, então, por exemplo, assume hipóteses ao início do trabalho, eu não sei exatamente onde eu vou chegar. Então, eu acho que é toda uma construção, né? É uma descoberta, sim, no caso, né? Até no direito, a gente costuma brincar, e eu acho que isso é bem verdade, dentro, assim, das outras ciências humanas, até mesmo o Gabriel tem um certo preconceito com isso, porque, mas é uma questão histórica, né, que eu estou tentando traçar, assim, mais ou menos, do meu ponto de vista, qual seria a causa disso. Mas a gente brinca que o pessoal do direito normalmente desmancha a rodinha das ciências humanas, em geral, porque chega a galera do direito... a rodinha desmancha, assim, justamente por causa disso, porque o direito, ele na formação do pessoal, sempre foi, isso é assim porque é assim, tem que ser assim, sabe? Não tem a dúvida do pesquisador mesmo. Não tem a dúvida, mas porque nunca foi incentivado no direito a pesquisa, porque... Como eu coloquei aqui, para mim é um fundo do poço, você falar que direito, função de pesquisa é produzir doutrina, é uma loucura, porque a ciência, ela é desconstrutiva, ela visa produzir variação, então, assim, você realmente discordar. A ciência, ela só pode evoluir a partir do momento em que ela está questionando o que está dado, o status quo, né? E o direito, não, o direito é sempre assim. As coisas são assim porque está na lei, está na Constituição, está não sei onde. Mas por que que está lá? Quais são os jogos de poderes? O que que está por trás da formação desse saber? É, entrando um pouco na pesquisa da Ana também, né? Como que os juízes decidem? O que que tem por trás das instituições? É, quais são os poderes e os saberes? É, enfim, existem várias pesquisas interessantes que podem ser feitas, até porque o direito ele é um sistema simbólico como o outro, né? Ele é uma linguagem, e assim mesmo como a matemática, ele tem a sua linguagem e tem a sua especificidade. E é importante a gente começar a ir além dessas coisas bobas, né? De, ah, é assim porque está na lei. E meio que eu aprendi um pouco assim, como a gente estava conversando, a Ana comentou agora também, o método descritivo analítico, não é que ele é ruim, mas ele não produz muita variação, né? É aquela questão, o método ele te leva para algum caminho. Se você adota um caminho, por exemplo, descritivo analítico, você vai chegar num tipo de produção X. Uhum. É quase o caminho de um fichamento, assim, você faz, sei lá. Exato, é um fichamento, é o que a gente chama de dogmática, de manual. Nosso direito, isso é muito comum, a gente fala doutrina. Doutrina, a palavra por si só, ela já é anticientífica, né? Sim. Porque a doutrina é aquilo que já está posto, que são princípios de um sistema, fundamentos, essências, e a ciência vai ter que colocar em xeque isso tudo. Até, tem um texto também muito legal, chama, ele até é um pouquinho antigo, 2000 e pouco, Marcos Nobre, que chama assim, Apontamentos sobre a Pesquisa em Direito no Brasil. E ele conclui duas coisas que ainda fazem muito sentido para a gente pensar no direito como uma ciência séria, né? Que seriam dois problemas que existem aqui no Brasil. Um é a falta de profissionalização de cientistas dentro do direito, e a outra questão é o isolamento do campo em relação aos outros saberes. E quando o direito ele começa a se misturar, digamos, e se reconhecer, não como uma... algo que está ali num paraíso, num espaço privilegiado, mas enquanto uma ciência humana, como qualquer outra, né? Uma ciência humana aplicada, digamos assim, como qualquer outra, e sai desse isolamento, desse campo, desses muros, aí a gente começa a ter uma evolução e começar a pensar no direito como uma ciência, um campo de saber, e enquanto um método também, né? Porque o que o direito ele é? Ele é um fenômeno social. A ciência, para você pensar um saber como científico, é você explicar o funcionamento desses fenômenos. No direito, a gente, como eu falei, a gente pode pensar como os juízes decidem, como que a emoção influencia... se você muda algum dispositivo, alguma lei, como que você produz isso no... Quais são as diferenças que isso são produzidas no fenômeno, no mundo das coisas? A própria questão da incompletude do sistema simbólico, que é o direito, e que depende de referências externas para se produzir, né? Eu tenho até um artigo que eu penso um pouco sobre isso, que chama Dignidade Humana Através do Espelho. O que, que é dignidade humana? Dignidade, se você vem de uma pesquisa manualista, uma pesquisa descritiva analítica, você fala, dignidade humana está na Constituição, assim, assado, é isso, é aquilo, fulano de tal diz que ela é isso, ciclano de tal diz que ela é aquilo. Mas você não passa a se questionar, por exemplo. Aí eu faço esse jogo, assim, a partir do Lewis Carroll, né, da Alice. Se dignidade humana, ela na verdade, ela não tem significado, ela pode significar exatamente o que as pessoas podem querer que ela signifique. Uhum. Vai depender de quem está no poder. Aquela frase, né, da... da Alice com Humpty Dumpty, que ela pergunta o que é desaniversário. Aí ele fala que é muito vantajoso ter desaniversário, porque a gente tem um aniversário por ano, e nos outros 364 dias a gente tem o desaniversário. Ela pergunta, mas o que é desaniversário? Aí ele fala, ah, desaniversário pode ser qualquer coisa que você quiser, a depender de quem está no poder. E a dignidade humana eu vejo que é muito isso também, né? Porque ela não tem um significado, ela pode significar, a depender do contexto, coisas totalmente opostas. Então, você pensar no direito como um sistema simbólico, com suas incompletudes e suas especificidades, a gente consegue evoluir muito enquanto campo de saber e produzir essas variações, que é o que torna a ciência ciência. Sim. É, legal. Você quer complementar alguma coisa, Ana Carolina? Não. Acho que a gente falou, apresentou aí vários aspectos interessantes. Uhum. Em relação às linhas de pesquisa, assim, a gente pode traçar algumas linhas de pesquisa principais, assim, que existe dentro do direito? Você sabe me dizer? Bom, linhas de pesquisa dentro do direito. Eu não sei, porque na verdade linha de pesquisa tem uma enormidade, né? E como a Ana falou também, o que eu acho que é mais interessante é buscar, por exemplo, outras possibilidades. Porque foi o que a Ana falou, né? Muitas vezes o direito não é uma ilha, né? Então, ele está sempre em relação. A Ana, quando ela fala dessa questão, né? Ela tá, com certeza, está partindo da perspectiva lumaniana, né, Ana? Na verdade, eu parti do desconstrutivismo de Derrida, mas que é bem parecido enquanto método, assim, a observação de segunda ordem, ela é bem próxima da desconstrução do Jacques Derrida. Uhum. Porque, assim, eu acho que uma coisa que é muito interessante, independente do horizonte do qual você parta, né, para pensar o direito e os desafios, é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é essa aproximação do direito com outras disciplinas. Então, linhas de pesquisa tem várias, e, por exemplo, talvez, né, as mais, na minha perspectiva hoje, assim, as que mais me atraem, pelo menos, como pesquisadora, são essas linhas em que há encontro do direito com outras disciplinas. Então, o direito à emoção, o direito à literatura. Então, são linhas de pesquisa muito, de um modo muito abrangente, né? Estou falando aí, na verdade, de investigação, e dentro deles, por exemplo, trabalho pessoalmente hoje com direito e emoção. Então, existe uma enormidade de possibilidades, de linhas de pesquisa. Por exemplo, tem hoje, né, tem a Behavioral Law and Economics, né, então essa questão do direito e economia, do comportamento, né, a questão comportamental analisada pelo direito e economia, direito e neurociência, né, a gente tem direito e emoção, direito e psicanálise, uma enormidade, muitas possibilidades, principalmente quando a gente quebra esse paradigma, né, de um direito que está sempre pensando sobre si mesmo, os seus próprios pressupostos, né, se aliando desse contato com o mundo prático, desse modo mais enriquecedor mesmo, né. Então, eu não sei se precisar, não sei responder essa pergunta. Eu acho que possibilidades, muitas possibilidades, tá, mesmo no mundo global, plural, diverso, como nós. Uhum. A minha questão era justamente essa mesmo, que eu queria mais entrar na questão da transdisciplinaridade do campo do direito, assim, que eu sei que a pesquisa, pelo menos da Ana Paula, acho que a sua também, dialoga bastante com o campo da filosofia. Eu tô correto? A minha pesquisa hoje, que é em direito à emoção, né, e principalmente focada aí no juiz, como ele... Não exatamente como ele... Porque é percebendo que a sua, né, a emoção participa do processo de tomada de decisão, e então refletindo como é que ela participa e deveria participar, né, então pensando um pouco sobre isso, então eu acho que, assim, a gente tem que a pesquisa, então eu acho que ela está nesse momento, assim, de, a partir, por exemplo, de a gente pensando sobre a complexidade do próprio ser que conhece, né, a complexidade do mundo, então a gente começa a perceber que é fundamental, realmente, você, primeiro, que entender que as disciplinaridades, essa divisão, né, o que é do direito, o que é da psicologia, o que é de outras disciplinas, é uma divisão que ela é feita a traço grosso, né, que ela é feita, talvez até, é o que a Ana falou também, né, assim, essas questões das relações de poder, inclusive, quando a gente começa a desconstruir o que pertence a uma certa disciplina e o que não pertence, né, então, por exemplo, qual é o objeto material do direito, qual é o objeto material da filosofia e da... Então, assim, o meu trabalho é um trabalho que tenta pensar um problema do modo mais holístico possível, tendo em vista também as limitações do pesquisador, porque, por exemplo, adentrar o universo da psicanálise, para mim, não seria possível nesse momento. Então, é uma complexidade muito grande que eu não tenho condições nesse momento de realmente mergulhar nela. Então, mas eu acho que pensar o problema de um modo holístico. Então, quer dizer, meu trabalho dialoga muito com filosofia, dialoga muito com psicologia, dialoga muito com a neurociência, e, ao mesmo tempo, eu pretendo ali um tratamento mais holístico de um problema. E acho que, no fundo, também, a gente pode trabalhar com essa ideia, né, de refletir criticamente sobre o que é que pertence a cada uma a disciplina, né, porque tudo é isso também, uma questão até mesmo arbitrária do que está dentro de uma certa disciplina, do que não tá ali presente, né? Eu penso ser pertencente a um outro universo de inteligibilidade. Sim. Pode falar, Napa. Sim. É aquilo que eu falei também, né? A gente pensar no direito enquanto um fenômeno, digamos assim, para eu pegar uma palavra mais neutra, não entrar em... Eu poderia falar também direito enquanto sistemas, pegando Luma, mas pensando direito enquanto, de uma forma bem simples, bem simplória, um fenômeno social. Eu acho que o reconhecimento do direito enquanto ciência, ele passa um pouco por isso. O direito é só um fenômeno, como existem vários outros, né? Então, esse isolamento, ele é ruim e é também ilusório. Porque o que é o objeto de pesquisa, normalmente, da pessoa que vem de um campo do direito? Vai ser analisar o direito enquanto fenômeno. Mas ele tem que utilizar, por exemplo, um método que é um método que é comum entre as ciências humanas, que seriam esse conjunto de regras que foram aceitas pela comunidade, né? Pensando na construção do científico também. O que é que acaba motivando a gente enquanto pesquisadora? São esses problemas reais, né? São questões reais que a gente observa na nossa rotina, no nosso dia a dia. E, normalmente, problemas do direito. Então, não é, eu, por exemplo, na minha pesquisa, eu dialogo muito, muito, muito com filosofia e literatura. Eu tento provocar essa... desvirtuar um pouco o direito pensando por esses outros campos de saberes. Mas o meu problema, que é o fenômeno que eu analiso, ele é dentro do direito. Até por isso que é importante também a gente... Você está dentro de uma PPGD, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Direito. Você não tem que utilizar um método, uma coisa assim, do direito necessariamente. Não, é uma ciências humanas aplicadas, né? O seu método vai ser um método das ciências humanas. Mas é importante a gente gerar aderência ao direito, né? Assim, pensar o direito como um fenômeno e perguntar também se isso é relevante para o campo do direito, né? Se para a comunidade jurídica a nossa pergunta, o que a gente está buscando responder, ela vai ser relevante, ela é importante. E por isso que é importante a gente aprender a fazer ciência, né? A gente levar isso bem a sério. levar a ciência a sério para brincando um pouco com do working, né? Que é levar os direitos a sério, vamos levar então a ciência do direito a sério também, que é a gente primeiro se preocupar com a formação do cientista, né? Que é realmente ele saber estruturar uma pesquisa. Muita gente não sabe fazer isso, muita gente no direito, e eu me incluo nisso, eu pensava que pesquisa era parecer. Você já tem a resposta e você escreve para fundamentar a sua resposta. Muitas vezes acontece esse fenômeno inverso, né? Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, onde eu já tinha colecionado uma certa experiência assim, em pesquisa, eu parti de uma hipótese de trabalho e no final eu cheguei a uma resposta totalmente diferente da que era a minha hipótese inicial. Isso que é legal na ciência, né? Porque isso que é interessante, você tem que fazer seu projeto, você tem que pensar qual que é o problema real que você está analisando. Responder esse problema hoje é relevante? Quais são os objetivos? Onde que você quer chegar, né? De um modo geral e de um modo específico? Quais são seus objetivos específicos? E o principal, qual que é a metodologia que você vai utilizar? Qual que é a referência mais adequada para atingir esse objetivo que você está buscando? E essas são perguntas básicas que elas têm que ser respondidas e é muito importante a gente pensar nelas dentro do direito para a gente não ser desmancha-rodinha, sabe? Desmancha-rodinha, você pode até a rodinha, né, Ana? Mas por outros motivos, né? Não, por Sim, exemplo, com certeza. Trazendo a resposta definitiva do direito, né? Então, aí... Não, mas, por exemplo, você suscita você realmente traz uma questão que desconstrói, ou que não desconstrói, não, no primeiro momento ela só questiona tão severamente assim, o sujeito que diz, né, que ele se... Aí, esse tipo de fechar rodinha é legal. Agora, eu realmente com você, eu acho que o legal é quando a gente... começa a trabalhar com o assunto sem saber onde você vai chegar. Eu, no meu caso também, quando eu comecei a trabalhar com direito à emoção, estava até falando disso essa semana com os alunos de oficina de pesquisa, que eu parti de algumas hipóteses, né? Eu tinha uma pergunta e tinha lá algumas hipóteses das quais eu parti. Depois de um tempo de leitura, de investigação, eu comecei a olhar as hipóteses e dizer que hipóteses mais ingênuas, né? Não é por aí. Falsificando hipótese e vão surgindo novas hipóteses, e aí o trabalho ele é sempre desafiador, porque antigamente também, eu acho que o pessoal tinha, quem não conhece pesquisa, né, antigamente não, mesmo quem não conhece pesquisa, acha que pesquisar é chato, né, que você realmente no fundo é ficar lendo as coisas e dizendo o que um autor X disse sobre aquilo, e o outro Y disse, etc, no final você se posicionar, mas é mais interessante quando você realmente trabalha, se dedica à pesquisa, né? Quando você mergulha no universo da pesquisa, você quer participar de evento, você quer de um congresso, você quer ir lá dizer o que você pensa para ver os feedbacks que você vai receber. E você vai, a partir dos feedbacks, você vai construindo coisas novas. Eu me lembro quando estava no processo também de escrita do artigo lá para o livro, né, Aristotle on Emotions, e quando eu fui para Amsterdã com meu primeiro texto. Depois daquele workshop, aqueles dias de discussão, voltei, né, desconstruí aquilo tudo e construí um outro texto. Para os colegas, recebi vários feedbacks que colocaram milhões de coisas em xeque. Eu falei, vou abandonar, porque realmente não tem. Depois dessas críticas aí, o que eu posso dizer? Mas dias e dias refletindo e, de repente, construí um outro texto, já muito mais maduro, a partir daquelas críticas. Então, assim, é muito legal, mas é um trabalho que a gente não pode ter preguiça. Você tem que estar sempre ali, preguiça, mente aberta, né? Então, não que eu esteja atribuindo essas características a mim especificamente, mas naquele momento, realmente, eu tive que ter resiliência, né? Para não me construir quer dizer, não me desconstruir de um modo ruim, né? Não me deixar abater totalmente por aquelas críticas e pensar a partir delas e ter humildade de assumir que aquelas críticas eram relevantes. Então, é um processo de construção muito legal. A gente contribui para ampliar as barreiras do conhecimento científico e o próprio pesquisador, né, a gente vai se tornando um outro tipo de pesquisador. Sim. Sobre o que vocês pesquisaram assim, no mestrado, você no doutorado, você seguiu a mesma linha no mestrado também, de direito e emoções? Não, no mestrado eu trabalhei com... a minha pergunta era se fazia sentido distinguir os jurídicos em casos difíceis, trágicos, intermediários. Então, eu tinha que entender por que que os autores, eles dividiam, né, classificavam os casos em gêneros distintos de casos, fazia sentido pensar assim. E então, né, porque é muito comum, por exemplo, você vai ler do Orkin, ele fala de casos fáceis, casos difíceis, e ele não se dedica muito a dizer por que é que ele parte dessa distinção. Né? Ele só vai propor depois ali um modo de função, né, distinto, difíceis, né, mais elaborado, e pensa em um juiz que esses casos difíceis, que é o Hércules. Aí depois você vai ao Alexi, que também fala disso, né, que trabalha com casos fáceis, casos difíceis. Mas a Tienza, que já introduz aí um gênero novo, que são os casos trágicos. E aí, então, era essa a minha dúvida. Aí, quando eu fui para o doutorado, eu estava estudando muito sobre ativismo judicial. Eu estava estudando aqui no Brasil sobre isso, né? Protagonismo judicial, ativismo judicial. E aí, quando eu cheguei lá em Coimbra, no ano acadêmico do doutorado, aí o professor, numa das aulas, ele falou sobre uma pesquisadora chamada Martha Nussbaum, que é uma americana, né, da Universidade de Chicago. E ele estava falando sobre direito e literatura, na verdade, né? Sobre o juiz poeta, da Martha Nussbaum. E aí eu comecei a achar aquilo muito interessante, porque ela falava, né, da reconvocação dos poetas, que Platão, né, na Cidade Ideal, Platão, ele vai banir, né? Ele pretendia nessa Cidade Ideal dentro dos poetas, porque eles incentivavam, eles hipertrofiavam uma faculdade da alma, que era a faculdade era irracível, né, que era do sentimento, das emoções. Então ela reconvocava, né, os poetas para o direito, né, juízes, poetas. E aí eu comecei a ler esse trabalho e achei aquilo muito fantástico, de como que eles poderiam participar da tomada de decisão. E aí, a partir dali, eu comecei a ler outras pessoas. Eu fui lendo a Terry Mahoney, uma norte-americana, com quem hoje eu tenho contato mesmo, pessoal, e é muito legal, a Susan Benz. E aí fui lendo essas pessoas e me apaixonei por esse universo de pesquisa. Então mudou totalmente e meu caminho, meu caminhar, assim. Eu não tenho um liame lógico entre aquilo que eu estudei no mestrado e aquilo que eu estudo hoje no doutorado. Ana Paula? Oi. Se você puder, se você quiser comentar alguma coisa sobre a pesquisa da Ana Carolina, ou se você já quiser, você pode também explicar também um pouco do seu percurso aí durante o mestrado, qual que foi a tua linha de pesquisa. Tá certo. Uma coisa que eu acho que é o que me encanta dentro da ciência é que eu adoro discordar, e eu adoro discordar especialmente de mim mesma. Então, o meu objeto de pesquisa no mestrado era basicamente qual era o problema real que eu enxergava e comecei a investigar. Uma das questões que me fizeram pensar é o que a gente chama de... Eu até já falei sobre isso aqui no programa, que é o paradoxo nórdico, né? Paradoxo da Suíça e o paradoxo brasileiro também, que é da Suécia, por exemplo, é o país onde a gente tem maior igualdade entre os gêneros, mas onde existe uma enorme taxa de violência machista. Inclusive, na União Europeia, a Suécia, apesar de ser o país mais igualitário em termos de igualdade entre os gêneros, entre os sexos, ele é o país onde existe mais taxa de violência doméstica. E no Brasil também, eu tive acesso a uma pesquisa empírica do IPEA, de 2015, mostrando que apesar dos avanços legislativos em relação à violência contra a mulher, da Lei Maria da Penha, ela teria alcançado um ponto de estagnação, quer dizer, ela não começa a gerar mais efeitos na prática. E a gente, esse ano, a gente tem dados ainda mais assustadores, que seria um aumento até dessa violência contra a mulher. Em Minas Gerais, por exemplo, como eu até já comentei aqui também, esse último ano teve um aumento de 9% em relação à taxa de violência. Então, por que que aumenta a violência de gênero, sendo que os instrumentos legislativos, os instrumentos legais, eles estão se aperfeiçoando, né? O que acontece nesse meio do caminho para a gente, apesar do avanço da legislação, de uma sociedade mais igualitária, como que explica esse fenômeno, que é um fenômeno tão paradoxal, né? Tão contraditório? Essa foi a minha pergunta de pesquisa do meu mestrado. Aí eu comecei a pensar na cultura, no próprio papel da religião, das cosmogonias, né, teológicas, enfim. Foi basicamente esse percurso que eu segui dentro da minha dissertação de mestrado. Agora, no meu projeto de tese, que eu vou concorrer esse ano, eu estou um pouco desconstruindo a mim mesma, sabe? Que eu acho que é importante a gente fazer isso. Eu levo muito a sério a proposta do Karl Popper de falseabilizar a ciência. Então, eu tenho que ser a primeira pessoa a me refutar, né? Uhum. Eu acho que é isso que faz a pesquisa evoluir, enfim. Aí eu começo a pensar dentro ainda do mesmo problema de pesquisa, que é a questão da mulher, a questão daquilo que eu chamo de construção mulher, né? Eu começo a desconstruir o cenário atual, né? Pensar, como eu disse, no direito como um sistema simbólico que tem várias e várias incompletudes, e pensar também nisso que é que é uma tendência da filosofia hoje, que é o que o Melasok chama de correlacionismo, que é você sempre conectar as esferas entre o ser e o pensar, né? Aí, o que, que eu busco, ainda está em construção esse meu projeto de tese, né? Mas eu quero pensar, existem basicamente hoje dentro da teoria feminista, assim, para dizer de um modo bem simples, existem duas possibilidades de você construir a mulher, certo? Uma é a postura que eu chamo de objetivista, onde ser mulher ela vem desse espaço antiepistêmico da natureza, da biologia, que é típico da invenção das ciências modernas, né, que está conectado à biologia vitalista do século XIX, que é quando a mulher ela está sempre conectada ao corpo, o corpo como da ordem da natureza, uma coisa pela qual não cabe nenhum discurso, né, que a postura é essencialista platônica, socrática e aristotélica também, que foi incorporado pelas ciências modernas de uma forma objetivista. O outro processo é a subjetivista, que é pensar na invenção mulher como sendo aquela da ordem epistêmica, da construção mulher, que é inventada por processos biológicos, psíquicos, sociais, enfim, sempre na ordem do discurso, né? Então, são dois polos extremos, inclusive eu, na minha dissertação, eu me encaixo dentro desse paradigma da différence, né? Que é essa construção subjetivista da invenção mulher, e eu tento... se é possível a gente pensar na mulher a partir desse referencial, que é o questionamento dos correlacionistas, como que a gente pensa, então, no realismo, voltar a pensar num realismo, como que a gente pode pensar no direito à questão da mulher e de que forma esse pensar ele impacta nas relações discursivas, nas relações metodológicas, né? E a minha proposta, sim, é pensar numa hermenêutica jurídica que ela seja realista e feminista. Qual que seria, então, a possibilidade, digamos, dentro da hermenêutica, dessa análise epistêmica e ontológica da construção mulher? É mais ou menos isso, que, como eu falei, é de modo a desconstruir um pouco aquilo que eu vim produzindo também. Ah, legal. Agora sobre esse processo de pesquisa aí, até eu queria até perguntar para a Ana Carolina, em relação às emoções que você pesquisa aqui, em relação ao julgamento, o juiz ou quem está julgando tem que tirar as emoções para fazer esse julgamento, correto? E no campo da tua pesquisa, como que você trabalha com isso? Você, de fato, induz a tua emoção naquilo que você está pesquisando, ou você também tenta se pôr como um juiz que vai ter um julgamento mais imparcial em relação àquilo? Como que você trabalha a questão da parcialidade e da imparcialidade na pesquisa? Então, é porque assim... então, eu vou falar uma coisa, assim. A partir de onde você... de onde você partiu. Eu, na minha pesquisa, eu não assumo que a melhor estratégia seja as emoções de lado ou não sentir. Então, quando um juiz vai decidir. Então, assim, por exemplo, a professora, que é um dos referenciais teóricos da minha tese, ela trabalha um texto, ela propõe um modelo de regulação emocional para juízes, e ela analisa essas estratégias. Então, por exemplo, uma grande estratégia de evitação e uma grande estratégia de enfrentamento. Então, por exemplo, o juiz, ele é um ser humano qualquer, né? Então, quando ele vai decidir um caso, ele se emociona, ele pode se emocionar. Alguns juízes discordariam dessa sua afirmação de que eles são um sujeito qualquer. Verdade. Então, pois é. Talvez alguns sejam exceção, mas, bom, a maior parte dos juízes, né, são humanos. Então, assim, é claro, tem um livro muito legal. Poxa, eu queria até, eu não sei aqui. Ah, O Juiz e a Emoção. Da Lídia Tará. E é muito legal, porque assim, foi o que eu te falei, a psicanálise é um universo muito denso. Eu realmente não tive condições de mergulhar nesse universo para refletir a partir dele, então, sobre os meus problemas. Eu decidi não fazer isso, eu fiquei pela filosofia. Mas então, assim, é muito legal nesse texto que ela fala, né, de que da persona juiz é uma das... na verdade, o juiz não é só o juiz, né? Essa pessoa que assume, que decide, é uma pessoa e que está ali desempenhando esse papel naquele momento, né? Então, é uma das personas, uma das máscaras que essa pessoa veste, né? E coloca naquele momento em que ela realiza o seu trabalho. E existem uma série de expectativas sociais à volta desse papel, do desempenho desse papel, né? Expectativas do próprio juiz, expectativas da parte. É muito legal, tem um texto também, que eu estou até trabalhando com ele, é um artigo que estou escrevendo, que é um livro, né, que ele se chama Anotação do Juiz, Anotações de uma Experiência de um Juiz chamado Lourival Cerejo, e ele conta sobre o primeiro dia dele na magistratura, Ele conta que foi uma experiência, segundo a análise dele, foi uma experiência emocional devastadora. É terrível, na verdade. Aqui, ele fala assim, minha primeira semana como juiz foi uma experiência emocional terrível. Então ele fala, ó, pela minha timidez, era difícil para mim, a adaptação da figura de um juiz à minha pessoa. Nos primeiros contatos, fiquei assoberbado ante tanta responsabilidade. Ao redor de mim, contemplava uma constante expectativa de todos quanto aos meus atos e minha conduta. Então, quer dizer, umas expectativas que o juiz tem sobre o próprio de juiz, né? Então, ele não se ligar como um juiz, ter dificuldade de desempenhar esse papel, performance de juiz, a expectativa das pessoas, das partes, etc. Então, assim, o ser juiz é complexo. Só que, então, você vê, os juízes podem não falar sobre isso. E talvez alguns dos juízes, né, como a Ana bem colocou aí, eles se vejam acima do bem e do mal. Então, não, eu não sou simplesmente um ser humano, né? Eu sou, eu tenho, naquele momento ali, eu tenho características, né, de semideus, e aí eu consigo não me emocionar. Eu parto no meu trabalho dessa ideia de que, na verdade, não é uma ideia, né? Eu parto também de estudos aí de regulacional e de neurociência, etc., que vão, até o próprio Aristóteles já tinha falado sobre essa questão, né, de que não é possível uma tomada de decisão completamente asséptica, uma tomada de decisão que seja completamente não emocional, livre das emoções. E é legal porque a neurociência corrobora essa afirmação. Quando ela diz, por exemplo, né, no livro do Damásio, nos textos do Damásio, Antônio Damásio, ele fala, por exemplo, que dificilmente a gente está sob um estado não emocional, pelo menos uma emoção de fundo. Então, existem várias emoções possíveis, né? Não só a reação a um objeto, uma reação emocional a um objeto que eu percebo de um certo modo e avalio de um certo modo, mas também, por exemplo, eu estou ansiosa porque está chegando o fim de semana, eu vou viajar, eu estou triste porque, ou, né, existe ali uma emoção de fundo, da frustração, da tristeza, da ansiedade. Então, assim, dificilmente uma tomada de decisão é uma tomada de decisão não emocional. E aí, falando como é que esse juiz poderia lidar com essa emoção. Então, eu parto daí, né? Então, por exemplo, como pesquisadora, eu sei, é claro, né? Desde que... você estava falando disso com os alunos também. Desde o criticismo humano, né? Que desloca o ponto de partida, na verdade, que desloca o objetivo fulcral da pesquisa, né, que estava ali realmente situado no objeto, o ponto fundamental, né, a pedra fundamental da pesquisa que estava no objeto, e na definição de um método para alcançar esse objeto, a essência desse objeto. Então, Kant vem falando para a gente que, na verdade, a questão mais fundamental é analisar do jeito que conhece. Kant vai falar para a gente, né, dessas categorias do da sensibilidade aí que estão condicionando a própria experiência, que o homem não tem acesso à essência, mas só teria acesso à aparência das coisas. Depois vem a psicanálise, complicando esse modelo, falando, por exemplo, que as pessoas, muitas vezes, existem mecanismos de proteção do ego. Então, quer dizer, aquilo tudo com o qual eu não posso lidar, eu nem enxergo, né? Então, é claro que a pesquisa ela é uma pesquisa que tem todas as limitações, né? Olhando o sujeito que conhece, muita gente se emociona também, e desde Aristóteles, ele já fala que as paixões, elas podem nos cegar, né? De que as paixões, elas... É interessante, porque quem trabalha, por exemplo, com direito e economia, né? Essa linha da Behavioral Law and Economics... trabalha com isso também, de que as emoções, elas podem, elas alteram, na verdade, elas têm o poder, né, de alterar não só a percepção, mas a hierarquia das importâncias, aquilo que não era importante, que passa a ser importante num dado momento institucional, e eles estão analisando isso para pensar sobre as decisões, né, do homem econômico, que ele não é absolutamente racional, mas... Por exemplo, a tomada de decisão, ela pode ser alterada, afetada pelas emoções. Então, assim, como pesquisadora, eu tenho, para responder a sua pergunta, eu tenho essa compreensão, né, de que, por exemplo, até a paixão por esse tema pode, limitador, né, pode não me fazer enxergar, por exemplo, é isso mesmo, né, não me fazer enxergar pontos que poderiam desconstruir a minha pesquisa, né, desde a base, né. E existem estudos da psicologia também que são muito legais, que mostram que, na verdade, uma tendência aí a buscar só, uma tendência do homem mesmo a buscar, informações e buscar, é isso, informações que corroboram a sua tese, né, e não buscar aquilo que não corroboraria, por exemplo. Então, tendo em vista tudo isso, eu acho que a minha pesquisa, ela é uma pesquisa honesta, né. Eu parto ali de vários referenciais teóricos, tenho tentado ler muita coisa sobre meu horizonte de inteligibilidade aí, de interesse, participando de eventos no Brasil e fora do Brasil, principalmente, porque o direito à emoção no Brasil é muito incipiente, essa pesquisa ainda. Ela está muito mais bem desenvolvida fora do Brasil, né? Então, eu tenho me envolvido com esse grupo de pessoas, grupos de pessoas que se dedicam a estudar esse assunto, e a partir dos insumos que eu recebo, eu vou tentando enriquecer o meu trabalho, refletir de um modo mais maduro sobre a minha pesquisa, mas com certeza existem limitações, né? E se a paixão pela pesquisa, por um lado, ela me mantém ali alinhada com o meu propósito, né? Ela me mantém ali, alerta e dedicada e focada. Por outro lado, com certeza você tem razão, pode também me cegar, né? Talvez esse resultado aí a que eu chego, ele é um resultado, não seja o melhor dos resultados. Mas depois de Popper, como a Ana falou, a gente sempre trabalha com o resultado da pesquisa científica como um resultado que é passível de crítica e de falsificação. Né? Mais do que crítica, de falsificação. Então, o importante é que no meu trabalho eu deixe bem claro quais foram os caminhos que eu percorri, para que qualquer outra pessoa que tenha interesse em percorrer aquele caminho possa refazer os meus passos e talvez chegar a outras conclusões e falsificar a conclusão a que eu cheguei. Então, eu acho que esse é o mais importante e o barato da pesquisa. Legal. E Ana Paula, eu queria também que você articulasse aí pra gente a relação que você faz dentro do campo da filosofia aí, né? Também que pra levar em consideração, mas a questão da ideia da Lilith e como que você acaba inserindo isso dentro da tua pesquisa. Tá. Quando eu me propus a pensar nessa questão do direito e desvirtuá-lo perante a filosofia, a literatura, eu comecei a investigar, dentro desses campos, bem, que a literatura, o legal dela e da filosofia é essa liberdade mesmo para fazer essas críticas, né? Ela, digamos que ela tem mais liberdade assim que no direito, então ela propicia algumas análises bem diferenciadas. E eu comecei a pensar nas formações discursivas que existiam dentro dessas personagens, que são personagens, sim, mas também são representações mitológicas do que são uns e do que são outros, digamos, que é o que a gente encontra dentro da literatura. E eu comecei a pensar na Lilith enquanto essa figura, que teria sido a primeira esposa de Adão, e que acabou se rebelando com ele, porque ela não queria ficar sempre por baixo na posição sexual. E ela acabou fugindo do paraíso e foi se alojar no Mar Vermelho. Ela acabou barganhando com Deus, no sentido de que ela não mataria mais, porque ela também é uma figura que foi muito demonizada, muito e trazida para a literatura de uma forma hipersexualizada. E ela acaba barganhando com Deus. Só que com Adão ela não retoma ao paraíso. Aí eu comecei a pensar, a partir dela, como que a gente pode pensar Lilith dentro do direito, essa construção discursiva, como que ela aparece. E é muito interessante, porque eu me propus a analisar Lilith apenas como uma metáfora para o que eu estava trabalhando, né? E eu comecei a investigar nos livros apócrifos onde aparecia essa figura mitológica, qual que seria, da onde que ela surgiu e tal. Comecei a buscar outras veredas aí dentro da minha pesquisa que me propiciaram chegar a algumas coisas bem interessantes. Porque a Lilith, ela aparece tanto na mitologia judaica, quanto na islâmica, quanto na cristã. E ela é apontada como a predecessora de Eva no Talmud, que é uma obra que ela compila as discussões rabínicas sobre o judaísmo, que é dos séculos 1 e 2. Ela também aparece no alfabeto de Ben Sira, que é do século 7, e no Zohar, que é o livro da Cabala, que é do século 13. E também outros livros apócrifos, inclusive na Bíblia, existe uma menção a ela. Porque, agora, só para explicar um pouco quem que foi essa figura e por que ela pode ser relevante para a gente pensar nessas representações míticas e mitológicas sobre o que é um e o que é outro. Ela faz parte da construção discursiva da feminilidade e da masculinidade. O Adão, quando... Qual que é a história que nos é contada dentro dessas mitologias, que são as mitologias nossas, inclusive? Adão, ele se sentia muito sozinho, muito solitário. Então, Deus resolve que iria lhe dar uma ajudante. Na verdade, uma escrava, né? Para que ele não se sentisse uma escrava tanto sexual quanto... Enfim, para ajudá-lo lá no paraíso. E dessa vez, uma que fosse inferior a ele, sabe? Não mais Lilith, que, segundo as formações discursivas, ela estaria no mesmo patamar que Adão, porque era feita da mesma matéria que ele, a imagem e semelhança de Deus. E quando Adão dormia, Deus, ele foi lá e tirou uma costela dele. E quando o Adão, ele acorda, ele fala uma coisa bem interessante. Fala assim, ó, esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Com essa expressão, a gente consegue observar e pensar que a mulher anterior ela não era qualificada como mulher, porque ela era produzida da mesma matéria, era independente e estava, digamos assim, no mesmo nível que Adão. E na Bíblia a gente encontra várias vezes, assim, por exemplo, falando assim, tem uma passagem em Coríntios que é bem interessante, fala, o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Aí depois tem também... O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Sempre nesse caráter de objetificar a mulher, né? E a Eva, ela não tinha um nome ainda quando ela foi criada, né? Deus deu essa ajudante para ele. E como se não bastasse, pegando um pouco de Aristóteles também, a mulher sempre muito emocional, muito... É pouco racional, a Eva ela acaba experimentando o fruto proibido que da árvore do conhecimento, porque ela estava entediada lá no Éden e ela resolve experimentar esse fruto que era proibido por Deus. E quando Deus ele chega e observa que ela fez esse absurdo, né? Ele nem se direciona a ela, não. Ele vai até chama Adão. Adão vai lá, né? Porque ó, Adão como autoridade patriarcal, né? Ele que era responsável pelos impropérios da sua esposa. E Deus dá um castigo muito interessante para Adão. Ele fala assim, ó, você vai ser expulso do paraíso, você vai ter que começar a trabalhar para prover o sustento para sua família. Aí já começa essa divisão que eu chamo assim entre natureza e cultura, né? Porque o homem ele tem que sair desse espaço antiepistêmico da natureza e produzir alimento para sua família, para ser o provedor daquela família. E Eva, ele fala assim, você como foi a que desviou o Adão do bom caminho, né? A mulher sempre aquela que desvia a formação discursiva, que ela é perigosa, que ela é fármaco, né? Que é ao mesmo tempo droga e remédio. Esse termo dúplice, que é a mulher, ele fala assim para Eva, você agora vai ganhar uma categorização, né? Ela passa a se chamar Eva, ela ganha um nome, e você vai sofrer as dores do parto e vai estar eternamente sob o domínio do seu homem, aquele a quem você desviou do bom caminho. E haverá guerra entre os sexos. Deus fala assim, haverá guerra entre os sexos. E Deus é a maior autoridade patriarcal que tem, né? Ele é o rei dentro desse patriarcado. E o interessante, só para eu concluir esse raciocínio, é que eu comecei a pensar nas metáforas de Lilith para, digamos, mostrar a minha, de uma forma bem prática mesmo, quais são essas formações discursivas, o que, que elas significam, o que, que a gente ainda tem de Lilith hoje, o que, que a gente ainda tem de Eva, só que eu descobri nesse meio tempo uma coisa muito interessante, assim, foi muito por um acaso, só uma pesquisa científica realmente poderia chegar, né? Ou seja, eu não estava assim preparada para ter essa resposta e eu acabei tendo e eu aceitei assim dentro da minha pesquisa. A história de Lilith, quando ela surgiu, a partir do quê, marca exatamente o início do patriarcado. Ela, na verdade, é uma releitura e uma apropriação do patriarcado da deusa mãe da fertilidade que existia nas sociedades antigas, que eu chamo de matrísticas. E a gente consegue perceber isso pelas histórias, né, que aparecem, inclusive na Bíblia, por exemplo, a invasão da Babilônia, invasão da Palestina, né, que era uma sociedade que era matrística, quando os hebreus patriarcais eles chegam lá. Então, a Lilith, por que, que ela é uma releitura do matrístico pelo patriarcado? Né? E por que haverá guerra entre os sexos? A sociedade matrística ela não diferenciava homens e mulheres, não existe uma diferenciação que eu chamo de sociossexual das atividades. A linhagem familiar ela era matrilinear, ou seja, a mãe como o centro, né, da família, e era uma sociedade que tinha costumes sexuais mais libertários do que o patriarcado. Eles eram povos basicamente agricultores, e por isso eles cultuavam a divindade da mãe, né, porque a própria terra ela era vista como uma coisa fértil, que propiciava esse ciclo, né? E a vida e a morte também, elas eram intercambiáveis, elas não eram diferenciadas, ainda não tinha ainda não havia essa guerra entre a vida e morte que existe na nossa sociedade hoje. Tanto que Eva, é muito interessante você pensar nessas figuras, porque o castigo de Eva foi porque ela tornou os homens mortais, né? Digamos que existe um certo pânico que passou a existir com a sociedade patriarcal em relação à morte, que não existia ainda na forma de organização familiar desse matrístico. Por quê? Aí que interessante. Há cerca em um determinado momento, lá na Europa, esse grupo se dividiu e uma parte dele foi para o leste europeu, seguindo o movimento das manadas, enquanto os demais continuaram lá como uma sociedade agrícola. Quando eles começam a seguir as manadas, aconteceu uma coisa muito interessante. Eles perceberam que era muito mais lógico e inteligente cercear o movimento dessas manadas do que continuar seguindo. Então, a sociedade patriarcal ela surge primeiro como uma sociedade pastoril, uma sociedade pastora, pelo cerceamento do movimento das manadas. E existem muitas histórias que podem explicar isso para a gente. Por exemplo, o lobo mau. O lobo mau é uma figura que até hoje é também uma representação, posso até dizer mitológica, né? Dessa lógica do patriarcado, porque o lobo, ele não se alimenta da carne humana, ele é apenas comensal dos humanos, ou seja, ele se alimenta do mesmo alimento que os humanos, naquela época, começaram a se alimentar, né? Começaram a se alimentar, não, eles cercearam o movimento e colocaram isso como uma regra para a alimentação deles. E o lobo é a ótica do inimigo, né? Que é aquele que vem e que rouba essa manada. Aí começa a surgir uma lógica de propriedade, de apropriação, que ainda não existia no modo de vida no período matrístico. Quando eles cerceiam o movimento das manadas, algumas coisas começaram a mudar, né? Quando ele se torna uma sociedade pastoril, e essa mudança ela não é assim do dia para a noite, ela é intergeracional, né? Uma mudança ocasional na formação de sentido desses povos, que a partir da lógica reiterada da apropriação, da ótica do inimigo, passou a modificar a forma como essa sociedade se organizava. Tanto que, lembra que eu falei que no matrístico existia uma matrilinearidade? No período patriarcal, né, que começou como pastoril e depois se tornou patriarcal, a gente muda a linhagem familiar. É não mais matrilinear, mas patrilinear. Que isso faz toda a diferença? Porque do mesmo jeito que eles cercearam o movimento das manadas, eles cercearam também a sexualidade da mulher. Porque a mulher, ela sempre sabe, né, numa sociedade que é matrilinear, a mulher sempre sabe que ela é a mãe. Você não tem dúvidas de que a sua mãe é a sua mãe, afinal, porque existe uma biologia por trás dessa assertiva. Mas o pai, naquela época, não existia exame de DNA. Então, assim, a única forma como eles garantiriam que a sua prole era efetivamente sua era cerceando, como foi com as manadas, a sexualidade dessas mulheres. E começa a surgir uma necessidade de segurança dentro dessa sociedade. O que é essa segurança? É você manter aquilo que você construiu durante a sua vida, você ter para quem deixar aquilo, né? Se você tem uma propriedade, uma apropriação, você começa a valorizar a segurança, você muda de uma configuração matrilinear para uma patrilinear, você tem que, de certa forma, ter a sua prole para que o pai, o grande pai, que era um pai pastor naquela época, ele pudesse deixar aquilo para alguém, senão não fazia sentido ele se apropriar e fazer isso. O que aconteceu? Quando eles se organizaram e tal, começou a surgir, não que não existisse guerra na sociedade matrística, mas esse não era o modo predominante na configuração dessa sociedade. Então, eles voltam para a Europa, da onde eles tinham vindo, e matam os homens e se apropriam dessas mulheres matrísticas. E até hoje a gente vivencia esse conflito dentro da... É um conflito intergeracional, né? É um conflito que existe também dentro de cada existência, que é a gente sair de uma infância vivida no seio do amor materno, na biologia do amor materno, para uma fase adulta patriarcal, onde o homem é o lobo do homem. Olha, o lobo sempre voltando, né? Eu acho legal também pensar na figura do lobo, porque o cachorro é aquele bicho que ele foi domesticado e foi apropriado nessa época pelos pastores, né? O cachorro é o lobo e, ao mesmo tempo, a sua antítese, porque ele é o ser que passa a ser domesticado e também apropriado por esse senhor, né, por esse patriarca, e a sua antítese é o lobo, que é aquele que se alimenta dos alimentos que esses patriarcas eles se alimentavam. Aí, quando eles voltam para a sociedade matrística, eles encontram... eles extremamente despreparados para a guerra, né? Eles não tinham desenvolvido tecnologias bélicas suficientes para esse enfrentamento, até pela forma como eles se organizavam. E é bem trágico isso, porque as mulheres matrísticas, elas continuavam cultuando a deusa mãe, e, digamos assim, o que aconteceu? O patriarcado começou a interpretar isso, ele começou a gerar histórias e pensar discursivamente nisso, e daí que surge Lilith, né? A Lilith é uma releitura dessa deusa-mãe, uma releitura patriarcal dessa narrativa literária, que é o que conta o mito hebreu da dominação do corpo da mulher, que é onde surgiu mesmo o patriarcado. Quando eu falo em surgiu o patriarcado, também é importante eu dizer que não é assim, eu não estou pensando de uma forma metafísica, né? Eu estou pensando na forma como a sociedade ela se organizava mesmo. Então, eu posso pensar nessas formações de sentido contingentes. E a construção matricial, ela passa a ser desvalorizada através da hipersexualização da mulher. Porque não é a sexualidade da mulher que tem que ser contida, como foram contidas as manadas? Se você cerceia a sexualidade da mulher também, a Lilith ela é a antítese dessa mulher, porque ela era super hipersexualizada, ela sabia o que, que ela queria, ela sabia que ela não queria ficar sempre por baixo, porque ela reconhecia a sua origem matrística de, não igualdade, mas de equivalência em relação ao homem, porque igual, né, eu já posso fazer uma afirmação metafísica de que ninguém é igual a ninguém, né? Somos todos alteridades diferentes, é. Sim. E a Lilith, ela é essa história contada pelo avesso, né? A história do patriarcado sobre a mulher. E eu comecei a pensar nisso para a legislação, né? Que é voltando ao problema empírico, O que pode ocasionar, por exemplo, uma legislação mais matrística nesse sentido? Como que a gente incorpora a Lilith da literatura e traz para as letras frígidas do direito, assim, falando de um modo meio provocativo, né? Uhum. E foi esse que meu projeto de pesquisa. Entendi. Como que isso pode reverberar tanto no julgamento de casos de direito, alguma coisa sim, assim? Sim, exatamente. Aí que eu entro na interface também com a literatura, né? Porque a literatura ela é produção de contingência. Aí eu também começo a analisar, por exemplo, da história da sexualidade em Foucault, faço uma análise histórica disso, como é que surge... como é que se mantém o dispositivo da sexualidade e tal, e eu comecei a perceber que a única forma de você garantir alguma coisa, digamos assim, o biopoder, ele se mantém pelo quê? Pela afirmação de um segredo. Um segredo é você não questionar aquilo. Então, para você trazer Lilith para as letras frias do direito, você tem que justamente provocar essa abertura e o questionamento do segredo. O questionamento do segredo é o silêncio. Só pelo silêncio a gente consegue. Então, por isso que eu falei, eu comecei pesquisando com a proposta de ser uma pesquisa feminista e eu descobri que, na verdade, é o oposto. É justamente a destruição do sujeito mulher e dessa construção mítica, sociossexual, que a gente consegue provocar maior contingência dentro do direito, ou seja, provocar uma maior abertura semântica para o juiz poder julgar isso, que é a desconstrução do sujeito mulher, porque a mulher, ela se afirmar como mulher, ela repetir esse mito que foi construído, é uma coisa muito perigosa. É uma coisa muito perigosa porque a gente fica naquela guerra entre os sexos ainda que foi proclamada por Adão. E eu começo a analisar também outras figuras, por exemplo, Maria, gente. Maria é uma coisa bem interessante, né? Como pode a mãe, né? É justamente a contenção da sexualidade da mulher. É, a Maria como a figura supra dentro da mitologia cristã, aquela que representa o ideal de mulher, né? O ideal de mulher é a mãe virgem. Sim. A mãe pura. Agora, então, eu acho que você deu para você traçar bem aí a tua pesquisa, né? Aí justamente você estava entrando numa questão que eu acho que é legal a gente abordar aqui também, né? Como que essa pesquisa que vocês duas desenvolveram, ela reverbera tanto na educação, aí eu falo até nível básico mesmo, se tiver, né? Se não tiver, também tudo bem. E qual que é o poder de modificação na sociedade mesmo que isso pode trazer na visão de vocês? Então, como que isso reverbera na sociedade? Pode começar por aí, se você quiser, sim. Como Sim, que você acha então. que isso pode reverberar? E na questão educacional também, né? Dentro da universidade é o caminho mais óbvio aí. Mas Sim. educação básica, por exemplo, como que isso pode reverberar? Então, eu penso o seguinte, a ciência, ela é para ser desconstrutiva, certo? Então, ela é para provocar perguntas e não respostas, necessariamente. A partir do momento que você desconstrói, por exemplo, que eu me proponho a pensar o feminismo de uma forma mais séria, assim, de uma forma mais... onde eu pergunto os seus próprios paradoxos, né, sobre o feminismo, começo a analisá-lo a partir dele mesmo. Eu posso, por exemplo, trazer essa minha pesquisa para os movimentos sociais, que é um pouco do que eu tenho feito na pesquisa empírica dentro desse tema, né? Pensar nas organizações reais feministas, se elas têm feito essa pergunta sobre elas mesmas, né? Se elas têm sido autorreconstrutivas. E provocar essas perguntas é bem interessante, porque elas isso gera efeitos reais, né? Se você está se propondo a pensar num problema que seja relevante hoje para a comunidade jurídica, isso reverbera de uma forma muito interessante e que a gente nem pode imaginar. Eu até brinco com isso na minha dissertação também, que essa diferenciação entre prática e a prática e a teoria, ela é muito... Ela é até um pouco perversa, essa diferenciação. Porque, normalmente, as mudanças que acontecem no mundo real, assim, podemos dizer, elas surgem primeiro no campo da teoria, né? Isso a gente vê de uma forma muito clara ao longo da história da humanidade. Isso agindo, de fato. Então, eu provoco um pouco nesse sentido de que essa diferenciação entre prática e teoria, ela é, primeiramente, bastante arbitrária. E, por exemplo, até eu falo um pouco, você falou da educação básica. Uma das coisas que eu coloco em xeque é que o sistema educacional atual, ele funciona sob uma hierarquização patriarcal, né? Onde a linguagem e a matemática estão no topo e as artes estão no plano de inferioridade. Então, da mesma forma, como a gente pode perguntar hoje qual que é o órgão que é mais importante do corpo, onde a gente chega para a epistemologia atual, o cérebro, a gente pode se perguntar porque hoje as pessoas são educadas, especialmente quanto à cabeça, né? E ainda concentrando em uma área que ela é bem específica do cérebro, que valoriza justamente essa questão da linguagem e tal. Então, quando eu faço essas provocações ao longo do tempo, elas podem provocar, por exemplo, até uma reconstrução do sistema educacional, que é burguês e iluminista e voltado à industrialização. A própria criatividade, por exemplo, no sistema da arte, o que é a criatividade? Ela Como eu falei, eu trabalho com matriz teórica na dissertação, trabalhei com matriz teórica da teoria de sistemas. A arte, ela promove o acoplamento entre o sistema psíquico e o social. Então, ela é muito interativa, ela pode provocar ideias originais e até mesmo subversões, né? Então, como que a gente pode pensar, por exemplo, na democracia hoje, se a gente trazer essa potencialidade do sistema da arte e pensar na democracia como experimentação da alteridade, por exemplo, como uma construção de alternativas ao sistema, né? Porque o feminismo ele pode pensar a si mesmo como uma reconstrução de então uma propositura mesmo de construção de alternativas ao sistema. Isso interferindo até mesmo na democracia e tal. Até falo, por exemplo, na lei. Como que você. Isso aí eu trabalho com um autor que chama François Ost. A única forma de você desligar o passado e ligar o futuro é através do perdão. Então, como que você pode fazer uma lei que seja transgressora e potencialmente sempre reatualizada, onde você não fixe que mulher é sempre mulher e homem é sempre homem e gere essa essencialização, né? Como você pode deliberadamente esquecer essa guerra que aconteceu entre os sexos, né, e apagar essa lei do eterno retorno, que é um pouco do que essa pulsão de morte, que é a nossa lei, de fazer, por exemplo, de cristalizar que mulheres são mulheres e que homens são sempre homens, num molde de oposição hierárquica. Então, assim, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Digamos que a teoria e a prática, elas estão sempre no mesmo caminho, né? O meu trabalho, embora ele seja teórico, as mudanças, elas surgem primeiro da teoria, né? Para depois elas irem alcançando alguns resultados práticos. Sim. Você pode comentar isso para a gente também, Ana Carolina? Na tua visão, qual que seria o poder modificador, né, da tua pesquisa acadêmica, da pesquisa acadêmica como um todo, se você quiser escrever, e como que se reverbera na educação, tanto na escola como na universidade? Então, assim, o que a Ana falou é, com certeza, é irretocável, assim. A minha pesquisa também é teórica e eu não sei realmente qual que é o potencial transformador prático dela. Mas o que eu acho interessante, que eu consigo vislumbrar, assim, de potencial transformador, é o seguinte, com relação à academia, até eu escrevi um texto que é o título, se quiser pegar, que eu estou aqui do lado. Eu escrevi um texto sobre isso, sobre, na verdade, foi a partir de Aristóteles, né, sobre essa concepção aristotélica das emoções e quais seriam aí as consequências, se a gente assumir esse referencial teórico, né, quais poderiam ser as consequências para a educação jurídica. Então, o texto é Rethinking Legal Education from Aristotle's Theory of Emotions. Está nesse livro aqui, Aristotle on Emotion in Law and Politics. Nesse livro, eu trabalho com essa questão, por exemplo, de que Aristóteles, ele fala para a gente de um mundo teórico em que eu bastaria conhecer, né, quais são as leis para que eu pudesse atuar nesse mundo da teoria. Mas existe um mundo prático, e nesse mundo prático tem respostas prontas em algum lugar, então eu vou lá e simplesmente apanho essa resposta e aplico e chego a um resultado. Então, assim, o que eu acho interessante é porque o direito, ele é uma ciência prática também, né? E aí a gente pensa, por exemplo, sobre as universidades. Quando eu estou falando lá de emoção e de que a emoção está presente, está tomada de decisão, eu também estou assumindo aí que a decisão social, ela não se resume a um compreender que está lá dado, escrito em algum lugar, e aplicação pura e simples, né? Até uma aplicação que para alguns poderia ser tão simples que seria de tipo silogístico, né? Então, assim, se a gente parte da ideia de também a decisão judicial e o direito, ele é um direito pronto e acabado, não está dado, ele está sendo construído na medida em que ele é pensado, em que ele é provocado pelos casos do mundo da vida. Então, a gente tem que ter uma universidade que fomentasse isso no seu estudante, né? Que o estudante, ele não só fosse um conhecedor de doutrina e de dogmática e de códigos, né, da lei posta, mas que ele também seja capaz de perceber, enfrentar esse desafio, que é o desafio do direito que constitui na prática por meio dos seus atores legais, o que não significa que o ator legal, né, de que o ato senso, o promotor, o advogado, de que eles simplesmente escolheriam o que eles querem fazer, não é por aí. Mas, de qualquer modo, no frigir dos ovos, existe aqui sim essa constituição do direito a partir da provocação dos casos. Então, a gente teria que suscitar, colocar esse aluno perante os desafios da vida. Então, eu, assim, na universidade, eu acho que, na minha concepção, eu não estou falando de uma reforma curricular, mas eu estou falando de outras oportunidades, entendeu? Por exemplo, uma sala de aula construída, muitas vezes a sala de aula, ela se apresenta aí, essas aulas magistrais, né? Então, os alunos sentadinhos, o professor que é o protagonista, que é o possuidor do conhecimento, e ele está ali, então, só, né, dando esse, fornecendo conhecimento para esses alunos passivos. Poderia ser, desde uma reconstrução desse espaço, muito mais desafiador, então, colocando os alunos para, como, permitindo o protagonismo desse aluno, propiciando para ele, dando para ele muito mais ferramenta do que propriamente conteúdo, né? Então, assim, na universidade, eu acho que a gente poderia pensar em muitas possibilidades, né? Então, por exemplo, uma sala de aula em que o protagonismo estivesse muito mais centrado no aluno do que no professor, a gente tivesse uma discussão mais realista sobre o próprio direito se constrói. Então, por exemplo, essa questão da emoção. Muitas pessoas realmente acreditam que a emoção não está presente, né, na decisão jurídica. Então, talvez, no fundo, seria o direito ele assumir que ele não tem todo o poder nas suas mãos, né, de que muitas vezes, é até interessante ter um texto de uma chamada Iris van Domselaar, da Universidade de Amsterdã, The Fragility of Rightness, e ela sobre essa coisa de que muitas vezes, talvez o direito devesse reconhecer que às vezes uma pessoa vai perder o judicial e ela foi o melhor que deu para fazer, sabe? De que talvez o outro lado venceu, não porque ele tivesse toda a razão do seu lado, mas porque existem limitações e de que o que foi possível naquele momento foi aquela resposta. Então, assim, o que eu acho é que a gente deveria pensar, ser estimulada, a universidade ser um espaço em que o aluno, ele foi exatamente o que a Ana falou, um espaço de desconstrução. Na educação básica, é muito interessante, porque nos Estados Unidos, especificamente sobre as emoções, já existem programas na educação básica, por exemplo, de prática de mindfulness nas escolas, o que a mindfulness coloca, né? Eu não sou uma especialista, mas eu sou uma pessoa pelo assunto, na verdade, você aceitar que você está presente, né, naquele momento, tentar estar completamente presente naquele momento e perceber que as emoções passam e elas transitam, e a gente deve permitir que essas emoções elas fluam sem julgamento. Então, no fundo, é fazer com que a gente, é o que a Ana falou também, sabe, essa ideia de que a emoção, ela não é negativa, sabe? Porque culturalmente se construiu uma ideia de que a emoção está no universo do feminino, né? E de que a razão estaria ali, pertenceria ao universo do masculino. E é muito legal, até vou falar bem rapidinho sobre isso, estava até vendo aqui. Esse dia eu li um texto tão interessante sobre uma juíza chamada Abramson, que foi a primeira juíza nomeada da Suprema Corte do estado de Wisconsin em 76. E ela falando sobre a representatividade. Né? Então, assim, ela foi a primeira ministra, e depois de 4 anos, ela estava dando uma palestra para 200 juízas na Associação das Mulheres Juízas. Então, eu acho também que as mulheres ocupando o lugar que tradicionalmente, né, não poderia ser ocupado por elas, porque, como a Ana explora muito no trabalho dela, de um modo brilhante, e eu estou ansiosa para ler o seu livro, Ana. E, assim, o que a Ana explora é esse lugar da mulher, né, como lugar da casa, né? Então, a mulher estaria lá no oikos. E quando essa mulher começa a invadir esses lugares, né, estar presente nesses lugares de poder tradicionalmente ocupados por homens, também começa a haver uma bagunça com relação a essa coisa da emoção, porque era agora, ela está ali num espaço, e ela, que era tradicionalmente ocupado por homens, e essa mulher, a ela foi associado, naturalmente, né, a emoção, de um modo negativo. Então, a gente começa a ter uma desconstrução dessas coisas, né, e, então, assim, eu acho que... É legal que onde as nossas pesquisas se encontram, né, Ana? Exatamente, aí onde as nossas pesquisas se encontram. E assim, educação, eu tenho percebido movimentos desse gênero. Então, a gente falando sobre mindfulness, a gente falando sobre estar atento às próprias emoções e as crianças incentivadas, então, a entrar em contato com as próprias emoções de um modo negativo, não julgamentoso. Então, com relação aos juízes, especificamente, talvez esse trabalho ele tenha algum interesse para juízes que se reconheçam como juízes que sentem e que querem saber, por exemplo, como é que eles poderiam sentir de um modo talvez mais eficiente, né? Então, eu vejo potencialidade prática no trabalho, mas é o que a Ana falou, eu não sei realmente se esse trabalho vai ser assumido desse modo e eu não penso muito sobre isso, sabe? Claro, eu enfrento esse desafio, mas... imprevisível, né, os efeitos práticos, a gente... É como parir um filho para o mundo, assim, um trabalho científico. Você não sabe onde vai dar. A gente está parindo o melhor possível, né, Ana? Agora, que filho vai representar para o mundo, eu não sei, mas o que ele representa para a gente, especificamente, eu vou falar isso também, tá, Ana? O que representa para a gente, eu acho que é uma satisfação muito grande de percorrer todo esse trajeto, chegar a algum lugar que a gente entende que é consistente e, no fundo, assumir para nós mesmos, como você falou, esse resultado como hipotético e falsificável. Mas a paz de espírito, né, de que deu o seu melhor, né? Sim, é verdade. O François Hoche fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele fala que a ciência é a epistemologia da incerteza. Ótimo. É bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque eu até falo um pouco sobre isso também. A ciência, ela é... Tanto a ciência quanto a democracia, elas são formações matrísticas que ainda sobrevivem dentro do patriarcado. A ciência, ela tem sede de conhecimento, ela tem essa capacidade de se sobrepor às certezas ordinárias, porque as suas verdades são provisórias, ela é experimentação da dúvida. Assim como a democracia, ela é experimentação da incerteza e da não hegemonia, digamos assim, né? E isso é muito legal a gente pensar na ciência, eu gosto de falar com C minúsculo, né? Na democracia também com um D minúsculo, como essas experimentações matrísticas que ainda existem dentro do patriarcado. E é muito legal a gente pensar a partir disso e saber que realmente... pensar no direito também como uma... A parte como uma possibilidade, uma reinvenção, uma provocação dessa mudança de sentido... dessa sua potência liberada, né, que faz parte de é como se fosse uma lente, né, pela qual você enxerga esse grande texto que é o texto do mundo. E você pode desconstruir esse sentido desse texto por dentro e ver isso enquanto ruína também, né, da própria elaboração. E é isso que encanta e... No direito também, né, a gente sempre valorizando a razão contra a emoção, e quando chega o feminino e invade essa polis, e exige um lugar dentro dessa polis, E falando também no direito, né, quando a mulher ela surge aí no direito para embaralhar essa questão, a gente começa a ter, talvez, até umas leituras mais sensíveis e juízes mais sensibilizados para essa questão da emoção. E a gente provocar essa dúvida, né, de por que que existe isso, por que que não é assim, por que que não é assado, até um pouco da limitação também dessa atividade, né, que o direito ele sempre se baseou muito em mitos, grandes e grandes mitos, né, até mesmo a gente reconhecer um pouco da falência do direito e do que o direito tem de ruína, né, que é a gente reconhecer as limitações, e juiz não é Deus, né, como eu disse, brinquei com a Ana naquela hora, embora muitos juízes vão discordar disso, porque eles acham que são deuses mesmo, e provocar essa desconstrução por dentro. E no direito, eu acho que isso, a tendência é mudar, né, porque, pegando um pouco assim da história no Brasil, existiam duas faculdades de direito aqui, que vieram na época do Dom Pedro I, século XIX, 1820 alguma coisa, foram duas faculdades que foram abertas, a do Largo de São Francisco, lá no convento em São Paulo, né, e a de Olinda, em Pernambuco. Eu tô lendo um livro muito legal, até um pouco sobre a história assim, da minha cidade, que chama Minhas Recordações, do Francisco de Paula Ferreira de Rezende. Ele estudou no Largo de São Francisco e ele conta que o direito era para a formação de políticos, né? Uhum. Até mesmo a função de juiz, de delegado, né? Eram formações essencialmente políticas. Aquela época era para a formação de político. E hoje a gente, infelizmente, tem uma padronização nos cursos do direito através de exames como o OAB, essa tendência também dos concursos, né, do Decoreb e tal, e que é... agora fugiu o nome. As ISOs, né, qualificadoras também acabam padronizando, ENAD, enfim. E hoje o direito, ele é basicamente lei, né, a gente começa a formar as pessoas para passar na OAB e tal, e para passar em concurso, de certa forma padronizar, e a gente abandonando um pouco esse espaço de questionamento que foi de onde surgiu o curso de direito mesmo, né, que era para formação política, formação de governantes, administradores públicos, etc. E a gente está experimentando hoje talvez uma nova aliança com essas outras ciências humanas, para a gente repensar se realmente essa função manualista do direito, doutrinadora, enfim, colocar essas coisas em xeque. O Thomas Kuhn, ele tem um livro bem interessante, onde ele fala sobre a ciência, que é a função do dogma na investigação científica. Que é um pouco isso, né, no direito. Acho que é uma coisa que a gente não experimenta só no direito, mas talvez esse processo histórico da gente estar questionando isso seja bem recente e a gente esteja um pouco atrasados. Mas é pensar na desconstrução desses dogmas, na investigação, né, de como, retomando o que eu falei, a gente pensar na ciência como a epistemologia da incerteza. Que legal pensar. Você quer complementar alguma coisa que a Ana Paula falou, Ana Carolina? Não. A Ana Paula fala irretocável. E deixa eu te perguntar, os seus textos, eles estão disponíveis online? Dá pra gente achar em algum lugar? Porque aí eu posso pôr na publicação do episódio. Ah, legal. Não, eu faço sim. Todos eles estão disponíveis. Uhum. Aí você me passa os nomes que eu ponho nos links do episódio. Passar por aqui para a Ana mesmo? Pode ser, depois ela me passa. E a Ana Paula também tem. Até a tua dissertação de mestrado acabou se tornando livro, né, Ana Paula? Sim. Aí fala aí quem quiser ler ou quiser comprar, como que faz, e qual que foi essa experiência? Eu posso passar o link para você também colocar no episódio, mas ele é publicado pela editora Letramento, com selo do Justificando, que é um portal no qual eu sempre estou publicando alguns textos, um portal do direito, né, que é do Carta Capital. E ele está disponível vendendo no site Casa do Direito, mas aí eu posso colocar o link também. A gente pode mandar, né, Ana, as pesquisas que a gente publicou para serem acessadas. Até porque eu acho que é uma coisa bem legal que a gente acabou não entrando nessa discussão, mas é a questão do até a gente já conversou sobre isso, né, Gabriel, aqui no programa, sobre a produção científica das mulheres. Que o Brasil, ele é o líder global de igualdade de gênero na ciência. Mas acho que foi até você que me passou essa notícia, né, Ana? Acho Da produção acadêmica das mulheres, também é uma discussão interessante que a gente acabou não abordando. E por que que, apesar da gente ter muita publicação, as mulheres na ciência ainda são tão poucas, né? Sim. Ah, mas aí a gente pode até pensar outro programa para discutir isso, porque eu acho que até tem outras questões, né, do corte de verbas que teve na pesquisa científica brasileira, etc. Coisa bem séria, né? É. A situação é complicada, mas é um caminho que também é gratificante, né? Você trabalhar numa coisa que você está apaixonado e você descobre e acaba vendo que você está errado, ou então vendo que você está certo e se perguntando, se questionando. E a pesquisa científica, a ciência em si, não é aquela figura do a gente pensa do cientista que trabalha no laboratório, etc. Não tem nada a ver com isso. É Igual aquela você falou supremacia das ciências ditas puras, né? também, né? Sim. A gente vive ainda nessa bolha ainda das ciências ditas puras, né? Que seria a ciência mais pura, só que também são sistemas simbólicos como direito e passível de e com várias incompletudes. Sim, é uma figura que é da nossa, que nasceu na década de 80 aí, que é o Hernande Oro. Ele era um pesquisador também. Então a Quer gente. cortar sua voz? Eu não escutei. Ah, pronto. Está dizendo assim, que há também umas outras representações de pesquisadores, que talvez a Sim. gente não se lembre deles, como por exemplo Indiana Jones, que era um professor universitário, né? E que Verdade. sabe de cor que é uma prática. Então a gente também convocar umas outras referências aí simbólicas. Eu acho que todo professor, especialmente todo professor, é um pouco Don Quixote. E é muito legal pensar na figura de Don Quixote, né? Porque ele com Sancho Panza, tem uma leitura muito legal que eu gosto de fazer de Don Quixote. É a emoção caminhando junto com a razão, né? Porque o Sancho Panza, o Don Quixote era assim, Emoção, supervisionário, ele era emoção pura, né? E o Sancho Panza era a razão que, de certa forma, cortava um pouco as viagens do Don Quixote. E verdade. os moinhos de vento estão aí, a gente tem que acreditar, né? Mesmo que os nossos filhos paridos dentro da academia não vão. Podem não chegar ao que a gente espera, né? Mas a gente tem que acreditar que eles são possíveis de combater os moinhos de vento, né? Com certeza. Ah, então tá, então legal. Você quer complementar alguma coisa, Ana Carolina, Ana Paula? Nossa, agradeço a oportunidade, viu? Foi um prazer. E quem sabe não provoca outras pessoas aí a se lançarem no mundo da pesquisa.